Não foi tempo perdido, a história de amor que eu tive contigo. Foi um tempo inesquecível, mas eu sei que acabou a nossa história de amor, história que o tempo não contou. Sei que muito me amou, como eu também muito te amei. Talvez, não sei, mas é o fim, não precisa chorar. Outro amor vamos encontrar, e vamos viver o que a gente não viveu. Ser feliz e outra história, sem você e eu. Acabou, amor. Esse é meu adeus. Tchau, tchau. Acabou. História linda que a gente viveu. Acabou, amor. Esse é meu adeus. Tchau, tchau. Acabou. História linda que a gente viveu. Eu. História linda que a gente viveu. Eu. História linda que a gente viveu. Ludmilla e Isadora. Mas é o fim, não precisa chorar. Outro amor vamos encontrar. Vamos viver o que a gente não viveu. Ser feliz e outra história, sem você e eu. Acabou, amor. Esse é meu adeus. Tchau, tchau. Acabou. História linda que a gente viveu. História linda que a gente viveu. História linda.